mais que mil palavras sem pensar. Agimos dominados pela raiva. Há quem pense que a melhor forma de se curar é assaciando a sede com a vontade de matar. Entre as noites, as trevas se dispõem a seu favor. Basta estar odiando e no peito ter rancor pra fazer alguém sofrer, despertar toda a sua ira, esquecer quem é você, destruir outra família. Já vi ódio nos olhos de quem só quis se vingar, que também quis o perdão, mas não soube perdoar. E foi assim que o ódio corroeu o amor que existe dentro de mim. Infelizmente o fim é triste. Dominados pela ira, não se chega a canto algum. Muito pelo contrário, você só irá sofrer. De amigos, companheiros, sorte de mil fica um. Pare, pense e reflita para não se arrepender. Dominados pela ira, não se chega a canto algum. Muito pelo contrário, você só irá sofrer. De amigos, companheiros, sorte de mil fica um. Pare, pense e reflita para não se arrepender. Dominado pela ira, meu parceiro é cruel. Vai perder sua família na fronteira, inferno e céu. Vai perder o bom da vida, os amigos das antigas. Vai sofrer com aquilo ali, se afundando em ruínas. Ouço sempre em frente meu coração vagabundo independente, que tentei me mostrar em outro rumo. Pelas ruas eu sigo sempre meu instinto. Sobre a lua, no perigo e o pensamento positivo, eu vi maldade. Confesso no olhar do traidor pela cidade. Esperto me fiz um gladiador na madrugada. Tão fria, deixa os Judas vir subir. Eu vim das ruas, sou crie e desconheço o meu fim. Dominados pela ira, não se chega a canto algum. Muito pelo contrário, você só irá sofrer. De amigos, companheiros, sorte de mil fica um. Pare, pense e reflita para não se arrepender. Dominados pela ira, não se chega a canto algum. Muito pelo contrário, você só irá sofrer. De amigos, companheiros, sorte de mil fica um. Pare, pense e reflita para não se arrepender. Dominado pela ira, meu destino foi cruel. Coração dilacerado, dividido, inferno e o céu. Escolhi o meu caminho, desviei da própria morte. Encontrei a salvação, não dependo mais da sorte. Sobre a ira desse mundo já se foi. Foi vários amigos que não viu o bom da vida e podia estar aqui comigo. Dominados pela ira, já se foi vários chegados que fez parte da minha vida. E hoje em dia são finados, infelizmente é triste, Jão. O juiz bateu o martelo e levou um grande irmão que se chamava Marcelo. Dominados pela ira, não se chega a canto algum. Muito pelo contrário, você só irá sofrer. De amigos, companheiros, sorte de mil fica um. Pare, pense e reflita para não se arrepender. Dominados pela ira, não se chega a canto algum. Muito pelo contrário, você só irá sofrer. De amigos, companheiros, sorte de mil fica um. Pare, pense e reflita para não se arrepender.